Pop. Guardia da Amazônia. Agora você vai viver as mais eletrizantes combinações rítmicas. Através do maestro eletrônico DJ Davidson. DJ Davidson. Regendo sinfonias de toda a ordem dentro de um único show. Prepare que o maestro dos DJs já pintou na área e a partir de agora a diversidade musical cria forma e invade o seu corpo. Sejam bem-vindos ao Rock do Maestro. Bora, Mosqueiro! Bora pra cima, Robertinha! O aniversário dos DJs Sanderson e Fabrício, os caras considerados em Mosqueiro, e a gente tá na área! É rock pra todo lado agora! Mas o primeiro a gente nunca esquece! Tem que fazer diferente, maestro! Olha o rock! 3, 2, 1, agora! Já! Cabelo te dá bastante na boca. Toma ali tapinha, toma ali tapinha. Toma ali tapinha, toma ali tapinha. Toma cara e toma, toma cara e toma. Toma cara e toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma cara e toma. Toma, toma, toma. E quem tá solteiro joga o bracinho pro céu. Só quem tá solteiro joga o bracinho pro céu. Quem vai amanhecer na beira da praia dá um grito. Joga pra cima, pra cima, pra cima. 3, 2, 1, vai. Faz barulho! Que a pressão vai começar. Quem já fez amor no escurinho dá um grito! Deixa tudo no escurinho que a pressão deixa vai começar. Deixa no escurinho, que a pressão vai começar. Só quem tem WhatsApp aí, bota a mãozinha pro céu. Deixa tudo no escurinho. Só quem tem Facebook aí, bota a mãozinha pro céu. Que a pressão vai começar. Quem tem WhatsApp, bota o celular pro céu. Acende agora, vai. Acende o celular. Acende o celular. Acende o flash do celular pra mim aí, vai. Faz a iluminação do pop agora, vai. Acende o celular. acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular e começa a girar, e começa a girar, e começa a girar, e começa a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar. Vem que evoluiu, evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu, levando eu vários que você nunca ouviu. Que você? Eu sou o Seja lisa no PPG, pode começar a descer. Vai ver, vai ver o que eu vejo. Atenção de mexer. Seja lisa no PPG, pode começar a descer. Mas será que vem alguém do Paysandu aí hoje, velho? Quem é do Paysandu e nunca desiste do Bicola, bota a mãozinha pro céu. Joga pro céu, joga pro céu. Mas será que vem alguém do Clube do Remo aí, velho? A torcida do Leão faz barulho! E dá uma vaia no Paysandu. A torcida do Papão tá aí, tá? Dá uma vaia no Clube do Remo. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Quem tem amigo corno, dá um grito. Não aponta pra ele ainda, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Só quem tem amigo corno. Não aponta pra ele, porque ele pode estar sofrendo de amor. Ele pode estar triste, ele pode estar desesperado. Assim, ó. Doente de amor. Mas ó, eu conheci um caboclo agora que ele inventou uma parada. Na verdade ele já viveu essa parada. Ele disse, maestro, só sofre de amor quem não conhece o teu rock, meu irmão. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece. Já explode o bagulho. No batidão, no batidão. Viveu uma aventura, dura. Te guardo no meu coração. E o que, e o que, e o que? Triste eu estou, longe de você. Vem de volta, me faz reviver. Só quem tem um cunhado canta! Os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor, o águia de fogo fez me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar, com os cunhados. Eles são de Bujará, Pará, Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael, Totó e Cacuçu, equipe cruel. Deixa assim, deixa assim, deixa. Tem mais uma, mais uma, mais uma pra selar, mais vai. Você me perdeu e agora chora. E o quê? Bye bye, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero. Ela vai pro rock doido, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme. Eu sento e me acabo. Eu sento e me acabo. Vai! Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Só caçando pura. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Só caçando pura. É bagulho doido, garoto! Sônia e... Quem não tem hora pra chegar em casa, quem não tem hora pra chegar em casa, quem não tem hora pra chegar em casa, quem não tem hora pra chegar em casa. Mas quem tem hora pra chegar em casa e vai chegar muito doidão, chapadão, bota a mãozinha pro céu. Quem não vai trabalhar amanhã, bota a mãozinha pro céu. E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô de baile, eu tô com joia, eu rodeado de gostosa. Obrigado com todo o carinho, meu amigo piloto das marcantes. Vem com a gente, valeu. Alô, meu garçom gatinho. Meu amigo Roberta, a mulher das aberturas aqui com a gente. O nome das aberturas é Roberta, papai. Nossos acorrentados também, sempre, sempre com a gente. Obrigado! Obrigado, meu empresário Átila! Aí com a gente também, valeu com todo o carinho! Motora Léo! Empresário é Diego. Alô, Dinei Mixer. Prepara pra picada. Te prepara pra picada. Te prepara pra picada. Te prepara pra picada. Essa aqui é o mais novo hino do Pop Som, meu irmão. Olha a picada, olha a picada, olha a picada, olha a picada. Tá talho de bico, meu águia. Talho de bico, meu águia, que ela rebola. O aniversário do Sanderson e do Fabrício! Bora lá, Cefão! Não tenho um helicóptero, mas hoje tô cheio de onda. Vou te levar pro céu no Águia da Amazônia. Então vai Jean Apolo, que a galera já tá louca. Davidson vai detonando, lançando uma atrás da... Aqui, meu irmão! Já Davidson no comando, vai botando na pressão. Josi Mato já conhece, com ele tô fechadão. O G3 que tá lançando, avisa que o rei voltou. Torini produziu e todo mundo aprovou. Moral pra quem dá moral, esse é o procedimento. Raíssa Ribeiro, também aqui no ladinho, obrigado. Valeu com todo carinho. Alô, Louro Pop! Águia, ele tá sobrevoando e te prepara pra bicada. Levanta a mão pra cima, quem tá fechado com águia. Ele tá sobrevoando e te prepara pra bicada. Te prepara pra bicada. Te prepara pra bicada. Júlio Lima, o Márcio e também o Jean aqui com a gente, obrigado. Alô, Léo.com. Rebola no bico do águia. Eu sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Cebolinha também tá aqui no ladinho. Ele é a primeira dama. Meu Motora Daniel. Tá aqui com a gente, obrigado Motora. Você e companhia da primeira dama também, maninho. Alô, minha amiga Suelen. E agora, mosqueiro? Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Eu tô gostando de uma prostituta. Será, meu irmão? Tô de rolê com a prostituta. Que gata, que gata. Ai, que pura. E vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai. Vai pra cima, vai. E o Theo? É o Theo. Theo. capacete e sobe em cima da motona. Solta o barulhinho que as novinhas se apaixonam. Assim, senhor. Estancou? Acelera. Acelera pra mim. Acelera, não deixa morrer não, meu irmão. Acelera, vai. O empresário Vanderlei, da Barracas Muda, aí com a gente, o seu garçom oficial, garçom gatinho, do pop. É muita onda! Fabinho, prepara tudo que o maestro tá chegando com o rock do maestro Morlai, hein? Júnior Santorini. Popson. Pode crer. apaga tudo, minha produção, apaga tudo, deixa tudo no escurinho, escurinho, escurinho, escurinho, escurinho, do escurinho que a galera dá valor, é no escurinho que a galera dá valor, maestro, do escurinho que a galera dá valor, agora acende! Mais pólvora! Batida aqui agora, sim, só vai. No batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Será que alguém veio de helicóptero hoje pra festa? Não? Mas então vai curtir essa aqui, ó. Olha ele chegando, olha ele chegando, olha ele chegando. Vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem, vem, vem. Amizade de Mosqueiro! É o DJ Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio. É o Maestro e o Jean e os caras tá pra negócio. Eu já vi no carro, na van, na moto, na bicicleta, mas é a primeira vez no helicóptero, meu irmão. Tu vai no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Guga é o piloto e o Pierre é o copiloto. O Guga é o piloto e o Jamaica é o copiloto. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Ô, senhor! Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Alô, Dinei Mixer! Eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita, aproveita. É o melhor momento da sua vida. Ô, taça, eu te jogo aqui em cima. Ô, taça, eu te jogo aqui em cima. Ô, taça, eu te jogo aqui em cima. Aê! Não tô brincando. Nem eu. Não tô brincando. Nem eu. Ficar de palhaçada, eu taco no... Vixe. Não tô brincando. Não tô brincando. De ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Deixa no batidão. Tatazinha das amazonenses tá igual a gente também. Evoluiu, foi? Evoluiu, ela voltou, maestro. Deixa assim no batidão. Libera o pandeiro, pandeiro, pandeiro. Agora vai, vai, vai, vai. No pagodinho, pagodinho, pagodinho, pagodinho, pagodinho. Não, não, não, mas é essa aqui, papai. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Vai. Nosso amigo Piu Piu. Deixa time de. O dono, o vereador de Mosqueiro, tá aí com a gente também. Obrigado, meu Piu. Cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que. Olha, pode sentar, hein? Pode sentar. Pode sentar. Tá liberado. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode. Calma, manhada. Eu tô vidrado. Vem você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. sei de quem é essa festa. De quem é? Eu nem sei de quem é essa. É nossa, meu irmão. Chamei o DJ Gugas, invadimos de pé. Toma, invadimos de pé. Oi, cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado. Já levei uma pro quarto. Nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu coreira. Bicho. Tomou só tapa na cara. Papi. E saiu coreira quente. Só... Maestro Davis. Um maestro. Papi. É pop som. Aniversário dela. Dela. Comi, bebi, não gastei nada. Comi, bebi, não gastei nada. E o melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa. Bora, mosqueiro! Aniversário do Sanderson e do Fabrício do Quarteto Fantástico! Essa aqui, maestro, vai! Olha o troco do Black na voz, na voz, na voz, na voz. Esse papo. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Bobo foi que te perdoasse de bobeira. Que tal dar tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo. E agora? Se eu não quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. Popo. Se ele duvidar do que tu é capaz, então você chuta o balde, nós mete o louco. Se é dia de baile, gaiola é o truco. Tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido se envolver. Um, dois, três, vai! Desce, desce, desce, desce, desce com tesão. Senta, senta, senta, vai travando. Tirurão. Josiel e a sua primeira dama Jussiane aqui com a gente também, obrigado. Falou, meu motora Daniel. Aí com a gente, ele é a primeira dama. Olha o DJ Mixer. Dourado, pra toque, sempre trajado no bolso. Batidão! Consequentemente, vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Cozinhas daquela, mais pra frente, pique o brilho da corrente. Pega a visão quando ela olha. Vamos. Bota ela. Chama ela pra fugir. Claro, meu parceiro Wendel Braz tá aqui com a gente. O design oficial do Quarteto Fantástico e da empresa Pop. Alô, Wendel Braz. Pop, eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não vem. O nosso tenente, Sávio Peralta, tá aqui com a gente, direto de Macapá, pra curtir o aniversário do Sanderson e do Fabrício. E o nosso pobre da Amazônia. Alô, meu tenente! As aniversariantes da noite também, a Lene e a Raquel aqui no camarote externo. Obrigado, meninas, parabéns, tudo de bom, hein? Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dima Júnior e a primeira dama aqui com a gente, curtindo de montão. Valeu, maninho! Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado, e amanhã não venho. Venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho, venho. O Dinho, o Fabinho. Galera da Competpan aqui com a gente. Deixa assim mais, deixa assim. Isso. Agora é o som do som, vai. Quem souber canta. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais. O Paulinho e o Dinho da Competpan. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Hoje o Leandro dos Caixa Baixa. Você. Tá tudo em peso aqui com a gente, obrigado. Bora, Robertinha. Sassá Lanches também tá aqui com a gente, alô Sassá. Outro amor. Outro amor. Toda a galera do bar, do Raul. Valeu. No solinho, vai. DJ Big Show, a nova tendência em produções. Tem mais uma aqui, maestro! Eu quero mais. Meu parceiro Ellison Pop da garotada tá aí com a gente. Ele disse que vira e veio mesmo. Depois do amor, quero um carinho, um abraço, me dá por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um. Liliane e o João, da Mini Modas e também da João Motos, aqui com a gente. Valeu, obrigado! Eu quero atenção, alguém pede prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Anda, peados humildes, meu parceiro Alex e também daí com a gente. Não faz isso comigo. O Beto Índio, patrocinador oficial do quarteto. Daqui a pouquinho tem aí o sorteio de uma suíte por conta do quarteto fantástico lá no hotel Índio. Vai ser muito bom. É assim, louro! Nosso amigo Louro do Paulista tá aí com a gente, ele é a primeira dama. Alô, Louro! Tamo junto, meu irmão. Valeu, garotinho! Eu sofria, quase morria, e você não me atendia. especial do Papão e a Bruna aqui com a gente. É assim, não tem explicação, e toda a tribo fazendo bem. Mas só com você eu me entrego assim, sem razão. Bruno e Trio. Agora, Robertinha. Encontrei o amor, mas sozinha estou. Já encontrou, já? Só não posso explicar. Não. Porque o destino mudou nossa felicidade. Dali, motora, Daniel! Minha primeira dama, alô, Raíssa Ribeiro. E eu faço amor. E o Moro Pobre. Um vazio que ficou. Aqui no Pop Show. Vem, diz pra mim, baby, onde você está? Meu amor, o nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também me amou. O maestro DJ Davidson. Nelson Rosa, Polícia Militar, fazendo toda a segurança. Hoje aqui dando apoio total no evento. Mosqueiro sempre aqui! Popson. Me apaixonei mais uma vez por ti. E agora não tem como fugir. You said on to me. Vem cá, não desfaz. Você é minha garota. Minha garota. Maestro, DJ Davis. Vem aqui, pegue nas minhas mãos e me leve. De Mosqueiro, ele, o Gaçu, Gatinho no Pop. O Betinho e o Josimar. Vai, vai, vai, vai. Pra relembrar. Mas é toda hora, não é? Toda hora eu só penso em explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer. Davidson, Davidson. A todo momento eu penso. Davidson. 48 horas sem você. Se ama! Te amo, sou do novo fã clube. Sou da galera do pote. Eu sou do Tafanã, novo fã clube super pop. Aonde o H de fogo vai, eu vou atrás. Dale de novo! E nosso amigo empresário Ricardo, o empresário Vanderlei da Barracas Mu, tá aí com a gente. Super pop, eu sou do Tafanã, da galera do ponte. O mais novo fã clube super pop, eu sou do Tafanã, da galera do ponte. O mais novo fã clube super pop. Vai relembrando com o maestro, garoto. Machuca, machuca, machuca. Sabe aquele dia que você se foi? Vai, vai, vai, vai. Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caiu. Dá-lhe o gritinho! Ei, DJ! Ei, DJ, aumente o som aí. Tá bacana, tá bacana. Pra ver se encontro o meu amor que fugiu de mim. E esse amor imortal. Consigo esquecer que tu me fere por dentro e dói, pode crer. Só meu amor, note quando vi minha declaração de amor nesse som que vai tocar. É o pop! Pop Som, ele é tudão. Aquele sentimento. Aquele sentimento, orgulho de momento, não é bom nada. DJ Edmar, Dani Everton, Elisângela e o Thiago aqui comigo. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Vamos superar. Também os nossos acorretados, sempre com a gente, não abandono de jeito, maneira alguma. E o garçom gatinho tá com tudo hoje. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome. Convida as meninas pra quicar o rabetão. E no fim de semana eu vou ligar o paredão. Dá-lhe de novo. Convida as meninas pra quicar o rabetão. Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. Quica, quica, quica, dá uma quica, quica, quica, com a mão no paredão, vai. Quica, quica, quica, dá uma quica, bora, Gê, que o neguinho já tá com sono. Quica, quica, quica, dá uma quica, quica, quica, com a mão no paredão. Muito fraco esse irmão. Vai, vai, vai, vai, vai.